10h12 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento, aqui no estúdio da CBN Foz, o Renan Tempe. Ele que é engenheiro eletricista, inclusive, Renan, seu pai, Rony Tempe, esteve aqui hoje pela manhã participando do nosso quadro Café com a CBN, ou seja, a família Tempe comparecendo hoje aqui na CBN Foz. Bom dia. Bom dia, a todos que estão ouvindo aí. É um prazer estar aqui, não sabia que meu pai estava aqui mais cedo. Participou do café com a CBN, juntamente com o João Batista, né, o novo presidente eleito da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. E nós vamos conversar com você a respeito de um assunto que, inclusive, já foi comentado várias vezes em rede nacional por nossos comentaristas de sustentabilidade, de meio ambiente também, a questão da geração de energia solar. Você está trabalhando num projeto justamente de produção dessa energia aqui em Foz do Iguaçu? Isso, é um projeto pioneiro aqui para Foz do Iguaçu e região. Estamos há 8 meses já trabalhando nesse projeto. Foi meu trabalho de conclusão de curso, me formei em 2012 em engenharia elétrica. E a partir de então a gente começou a pesquisar e procurar como que a gente poderia trazer isso para a realidade de Foz do Iguaçu. O mais importante é perceber que é uma coisa muito nova. Então a partir desse momento a gente sabe que vai encarar muitas dificuldades para conseguir trazer. Então no início, é possível fazer isso no Brasil desde o início de 2013. Saiu uma resolução da ANEEL no início de 2013 que começou a permitir esse tipo de sistema. Que uma pessoa instale na própria casa, gere energia e possa inclusive vender, né, para a rede elétrica. Isso, exatamente. O sistema então é exatamente isso. A pessoa pode instalar na sua casa um sistema de microgeração. Pode ser tanto solar quanto eólica. Tem diversas formas de se gerar energia. E ela pode ser integrada com o sistema elétrico já existente. No nosso caso do Paraná é a Copel. E a partir daí a gente trouxe essa tecnologia, trabalhou bastante junto com a Copel, inclusive, estamos todos aprendendo, é uma tecnologia que a gente está começando a aprender sobre ela agora. E aí finalmente, há 5 dias atrás, a gente conseguiu ligar ela, né, de forma legalmente, ligar ela aí, e ela está funcionando faz 5 dias gerando energia lá na nossa residência, na residência do meu pai, na verdade. Para que as pessoas entendam como é que funciona, vocês instalaram um sistema de produção de energia elétrica, né, energia solar através ali de placas fotovoltaicas, e através dessas placas está sendo gerada energia não só para a residência, para o imóvel ali, mas também o que não for utilizado no imóvel poderá ser vendido para a rede elétrica, mais ou menos isso? Isso, vou explicar, isso é uma coisa que gera bastante dúvida nas pessoas. Você está gerando energia para você mesmo. O que pode acontecer é, por acaso, durante o dia você sai para trabalhar e a sua casa inteira está desligada. A única coisa que está funcionando é a geladeira, talvez a televisão está no stand-by. Então, nesse momento, as placas continuam gerando. E elas enviam essa energia para a Copel através do seu medidor de energia. Agora a gente tem um medidor especial que consegue medir ida e volta de energia. O que acontece é que no final do mês, a Copel vai vir fazer a medição, verificar quanto que você consumiu, e ela vai fazer 2 medições, quanto você consumiu e quanto você enviou. Uma menos a outra vai ser a sua conta de luz naquele mês. Existe o acaso de você, aquele mês, viajou, ficou muito tempo fora, as placas geraram o mês inteiro. Nesse caso, você gerou mais do que você consumiu naquele mês. Aí sim, a sua conta vem zerada e você vem com o crédito excedente que você produziu. Você tem até 36 meses para utilizar esse crédito nos próximos, eles não vão te dar dinheiro. Essa é uma coisa que a pessoa tem que ficar bem clara. Mas você também não vai tirar do bolso pagando ali. Mas você também não vai tirar do bolso. Você pode usar o crédito de energia para gastar energia novamente no futuro. E o interessante é que se você tiver outras residências, não sei, uma casa na praia ou até outro apartamento que esteja no seu nome, você pode usar esses créditos também naquele outro apartamento. A conta de luz que tiver no mesmo nome vai ter esses créditos para utilizar. Ou seja, é uma forma de incentivar a utilização dessas tecnologias, até porque nós sabemos que produzir energia, embora no Brasil seja mais barato que em outros lugares, ainda é caro, é complicado, as estruturas para a produção dessa energia são estruturas grandes, exigem sistemas de transmissão continentais aqui no país. É uma forma também do usuário, além de poupar dinheiro no mês, auxiliar também essa questão do sistema elétrico? Exatamente, isso é muito importante. A gente tem que, a cada vez, cada dia a mais, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos hábitos de consumo, tanto energético quanto outros hábitos que a gente tem. Não podemos mais terceirizar essa responsabilidade, que nós mesmos estamos aqui vivenciando esse problema energético no Brasil. A gente verificou, agora saiu nos últimos dias a notícia de que ano que vem vai subir a energia novamente, os reservatórios das hidrelétricas estão baixos, então a gente tem que começar a se preocupar com isso. Nós temos a responsabilidade de trazer o início dessa tecnologia. Algumas pessoas sentem essa responsabilidade e gostam de trazer, mesmo que no início tenha um pouco mais de dificuldade, são essas pessoas as grandes responsáveis por no futuro ter todo mundo ter, possivelmente vai ter, energia solar sendo utilizada na sua residência. Agora, aí vem a questão crucial de tudo isso. Porque eu, por exemplo, tenho interesse em produzir energia solar da minha casa, enfim, utilizar ali o máximo possível de fontes renováveis. Mas, no meu caso, eu esbarro no custo, que eu considero ainda bastante elevado. Para se produzir energia, por exemplo, para alimentar ali uma residência, um projeto, hoje em dia, em média, está custando quanto aproximadamente? Essa é uma excelente pergunta. Antes de responder a questão de custos, na verdade, o custo desse tipo de sistema não está muito vinculado somente ao projeto ou somente ao equipamento. Normalmente, a solução é dada de forma completa, né? O sistema é dado pronto e instalado. Mas é muito novo, tão novo que as pessoas não têm ainda a dimensão de custos. Então, isso assusta um pouco. Na verdade, se a gente comparar com outros sistemas como aquecimento de água por painéis também, que é bem difundido, o tempo de retorno desse tipo de investimento, muitas vezes, na maioria das vezes, acaba sendo até maior do que se você fizer uma instalação solar fotovoltaica no período de obra. Então, para você ter uma noção de dimensões de custo, a gente está no nosso sistema, que é um dos menores que pode ser instalado, a gente fez um sistema de 1.500 watts, 1.900 watts de capacidade instalada, mas ele vai gerar em torno de 1.500 watts. Ele está custando em torno de R$15.000. Então, isso pronto e instalado, mão de obra e material. É caro? Pode ser considerado caro, sim. Mas, com certeza, nos próximos meses, mais para frente, vão ter muitos incentivos governamentais, porque é uma situação estratégica para o país esse tipo de sistema. Ao mesmo tempo, já faz alguns anos que tem caído os preços na faixa de 20% ao ano. Então, a gente está bastante confiante com esse crescimento do sistema. Agora, alguém que está executando uma obra agora, por exemplo, já é muito mais válido você colocar uma infraestrutura para geração de energia elétrica do que para aquecimento de água a gás, por exemplo. Vou dar um exemplo para você, o banho elétrico, ele é muito mais barato do que os outros banhos. O pessoal coloca outros sistemas muito pela questão cultural, né, que já está difundido isso e acaba não considerando certos custos. Lógico que por ser uma coisa nova, as pessoas têm a tendência de, mas e o retorno do investimento? Na verdade, tem muito poucos investimentos na área elétrica, na área de microgeração, que não tem retorno menor do que 5 anos, quer dizer, é sempre mais do que 5 anos esse tipo de retorno. A garantia que nós temos é que, por ser um sistema que não tem partes móveis, é um sistema que não exige manutenção, no caso, a própria água da chuva já limpa as placas, porque elas ficam inclinadas, e a gente tem a garantia aí das placas na faixa de 20 anos. Então, mesmo que o seu sistema tenha um tempo de retorno de 6 a 8 anos aí, que é o nosso caso, tempo de retorno em geração de energia, a gente vai economizar em torno de R$100 a R$150 reais por mês na conta de luz, o tempo de retorno para amortizar o investimento vai aí para 7, 8 anos. Mas, em compensação, é um investimento de longo prazo, vai ter 20 anos de geração ali garantida no nível que a gente está falando. Com a energia subindo de preço nos próximos anos, eu acho que é um investimento que vale a pena considerar. Com certeza, uma argumentação convincente, inclusive, que você usou aqui a respeito deste assunto. A tendência é essa mesmo, né? Termos um aumento no custo da energia, barateamento da tecnologia, enfim. Esperamos aí que no futuro tudo isso seja cada vez mais difundido, essas tecnologias de produção na própria casa, no próprio empresa, ali na própria empresa de produção de energia. Isso, agora, na verdade, a nossa expectativa mesmo é que já, a partir de agora, as pessoas já tenham interesse. Que nem eu falei para você, cada vez mais vai ficar mais atrativo, mas hoje já é atrativo. O que diferencia mesmo são os medos que as pessoas têm de encarar novas tecnologias, o que é natural. Então, a gente tem, sim, algumas pessoas dentro da sociedade que elas se arriscam mais nesse tipo de coisa, justamente para ser um dos primeiros. E a gente está apostando nessas pessoas para mostrar para os seus vizinhos, para os seus amigos, que não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é uma coisa que veio para ficar. Há muitos anos já outros países do mundo já utilizam. Na Alemanha, por exemplo, 20% da matriz energética, da energia que é utilizada no país, vem da energia solar fotovoltaica. Então a gente não está se arriscando nesse tipo de sistema. E a questão dos preços, dos custos, elas são inerentes realmente a esse tipo de tecnologia nova. Mas é importante considerar que existem financiamentos, existem incentivos do governo. A gente está tentando agora, inclusive, tem um instituto governamental do governo aí, americadosol.org. É um site muito bom, se alguém quiser entrar lá, tem bastante informação relevante. Eles têm um contrato que você faz quando você instala um sistema desse tipo, que eles te dão a fundo perdido de volta até R$5.000. No caso de você fazer no seu sistema o que eles querem que você faça, que é difundir o sistema, colocar os dados de geração na internet, disponibilizar para as universidades. Aí eles consideram que você está sendo relevante para o incentivo desse tipo de tecnologia e eles te dão a fundo perdido. Então, no nosso caso, a gente gastou em torno de R$15.000, podemos ter R$5.000 de retorno depois do sistema instalado. Então, isso é muito importante. Quantos anos eu vou ganhar de retorno de investimento? Então, esse tipo de coisa não é simplesmente analisar o sistema e quanto custa. Existe uma série de estratégias que vem junto com a colocação do sistema no mercado. Então, isso a gente gostaria que as pessoas que tivessem interesse não ficassem preconceituosas por ouvir um valor ou outro e sim viesse buscar informação para ver se é viável para o caso dela colocar o sistema ou não. Renan Tempe, essa conversa obviamente não para por aqui. Muita gente manifesta interesse com relação a este assunto. Você, como pioneiro aqui em Foz do Iguaçu, implantando justamente essa iniciativa, quem quiser obter outras informações, de que maneira pode até entrar em contato com você ou conhecer também um pouquinho mais a respeito desse projeto? Bom, pode ligar direto no meu celular, o 8405-9747. A gente, da Enerluz, né, a nossa empresa, a gente fez esse sistema há 5 dias atrás e a gente está com ele lá montado. Quem quiser chegar e dar uma olhada nas placas, dar uma olhada quanto está gerando naquele momento, se quiser ir num dia de sol, se quiser ir num dia nublado, se quiser a gente vai ter os dados dos dias de sol e dos dias nublado, até porque era muito arriscado antes de ter um sistema instalado, você dizer o que ia acontecer com as pessoas. A gente sabe que o sol ele varia muito durante o dia e na internet tem muita informação não muito certa, digamos assim. É complicado acreditar em tudo que está escrito porque é tudo muito teórico. Tem poucos sistemas, tem aproximadamente 80 sistemas no país inteiro. Então é bem interessante que as pessoas vejam ele instalado e na realidade. Então convido a todos que quiserem ir lá tomar um café, conversar sobre o sistema, sem compromisso algum. A nossa ideia mesmo é difundir essa cultura. Existem outras empresas em Foz que estão começando aí a buscar oferecer também esse sistema. Nós conhecemos todos eles, todos estão muito bons e a gente está junto nessa para trazer essa tecnologia para o Brasil, que só tende a melhorar. Foz do Iguaçu hoje é uma das cidades que tem mais conhecimento tecnológico do país. Isso as pessoas pouco sabem, a gente tem as universidades aqui, pessoas muito capacitadas, e a gente normalmente acaba até reclamando, né, que Foz isso, Foz aquilo, mas não é verdade. A gente tem muita capacidade técnica aqui e a gente pode confiar nos profissionais aqui da região. Renan Tempe, muito obrigado pela participação aqui na CBN e parabéns a você e a toda a sua família pelo pioneirismo realmente nessa iniciativa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e novamente convido a todos para conhecer mais o sistema lá na empresa.